Foi bom. Foi bom ter passado por aqui. Foi bom, foi bom. Tu é vagabunda mesmo, chega aí. Foi bom. Não te dou uns tapas, você pode se amarrar. Foi bom. Vai na manhã, Bebel. E aí, Bebel, chega aí. Há muito tempo que eu não te vejo por aqui. Quanto tá cobrando? Diz aí. É só falar, vou te dar uma ideia. Enquanto isso pode começar. Tu mora na minha área, não se lembra de mim. Já passou perto, deu ideia, porque é assim. Não se lembra das caras com quem tu fala. O seu nome tá na boca da rapaziada. Dá um tempo, você tá ocupada. Se o seu trabalho é bem feito, vai receber a parada. Bola gato, sua especialidade. Você de dia direita, à noite vagabundagem. Pode crer, nem por isso eu não te considero. Se o teu corpo tá em jogo, eu espero. Não tem pressa, vai na manha pra não machucar. Outro desse aqui, véi, nem Deus dá. Sua beleza é infernal, não paga o pau. Se eu não te conhecesse, normal. Muita gente te torou e nunca pagou. Já perdeu a conta de quantos pau chupou. Você se acha gostosa demais. Tem muita dona melhor que você, é uma mais. Tu não se cuida, tá imunda, cheira pilantragem. Pra cair na área tem que ter coragem. Embora eu não tenha nada a ver com você, a sua vida já era, tem que me entender. Aí, Bebel, cala a boca e continua chupando. Chega aí. Foi bom. Não te dou uns tapas, você pode se amarrar. Foi bom. Vai na manhã, Bebel. Eu nem fico mais de cara contigo. Teve seu tempo de glória e perdeu amigos. Antigamente tinha um corpo bacana. Hoje resolve sua vida na cama. Quem paga mais tá com produto na mão. Você não passa, véi, de uma peça de leilão. Ainda ri do que eu falo, te fecha. Antes você nascesse morta, que vexa. Pega boa na noite, pode crer. Acha lindo, maravilhoso, fuder. Tá acabado e nem notou ainda. Sua curtição, um tubo, uma seringa. Quem te vê de longe fala, moleque. Que tô na presa, tô aí até pivete. Quando te reconhece, sai voado, queima o chão. Te arruma vagabunda, Bebel do cão. Rola micha na mão da polícia, pode crer. Pra manter seu ponto na ativa, pra fuder. Seu tempo de glória, arruinada uma mina. Teu sonho, a rainha das cafetinas. Foi bom ter passado por aqui. Foi bom. Tu é vagabunda mesmo, chega aí. Não machucar. Pode crer, tô aí na barca. Só pra dar ideia que os moleques indubitavelmente falando tem a manha do rap, velho. Eles estão aí mesmo, meu irmão. Eles são, fazem parte da etnia brasileira da parada. Direto da CI, meu irmão. Álibi tá na barca. É isso aí. Pode crer, valeu mesmo aí, Jamaica. Tu tem a manha, velho. Cabala também tá aí. Todos os colados da CI, velho. Pode crer, meu irmão. Não vou falar do passado, velho. Não preciso falar do passado, velho. Vamos deixar essa parada quieto, velho. Tipo, eu tava errado, velho. Pode crer, velho. Indubitavelmente. Isso seria um beomasmo. Como é que é? Pode crer. Isso seria um pleonasmo da minha parte, velho. Repetir o que eu falo. Eu não preciso repetir o que eu falo, porque eu falo o que eu falo, velho. Essa aí é a nossa miscigenação, velho. Miscigenação diretamente da CI. Quem não gostou, pega o beco, moleque. Sai voado, moleque doido sem asa. Ai, valeu a presa aí, moleque. É, de lógico. Moleque doido, sai voado.